9 horas e 50 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Eu recebo neste momento, no estúdio da CBN Foz, a visita do Cleomar Farias, ele que é secretário municipal de Segurança Pública aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia, Cleomar. Bom dia, Guilherme. Bom dia aos ouvintes. Final de ano aumenta a circulação de dinheiro nas ruas aqui em Foz do Iguaçu, razão aí do 13º salário, as compras de final de ano, o comércio com horário estendido também. Guarda Municipal e Polícia Militar estão preparando um esquema especial de segurança para garantir a tranquilidade de comerciantes e clientes neste final de ano? A Secretaria de Segurança vem tendo um diálogo muito aberto com a Polícia Militar e também com a Polícia Civil, visando dar tranquilidade à população de Foz do Iguaçu agora nessa data de final de ano, esse mês que se avoluma o número de pessoas circulando nas vias e também o comércio em geral. Então a Guarda Municipal e a Polícia Militar, de forma mais ostensiva, vai fazer esse trabalho e contando com o apoio da Polícia Civil nos casos em que o crime já tenha ocorrido para você buscar os autores e colocá-los aí à disposição da Justiça. A gente observou que, pelo menos aqui no centro, uma das principais preocupações é com relação à Avenida Brasil, que é a principal artéria comercial aqui da cidade. Será feito algum esquema especial, por exemplo, agentes a pé fazendo patrulhamento ali pela avenida? Tivemos uma reunião com os comerciantes da Avenida Brasil em específico, e eles também solicitaram que a presença mais constante de viaturas e profissionais, inclusive a pé na avenida. Então, foi acordado com eles que a Polícia Militar e a Guarda Municipal vão atuar fortemente também nessa área comercial do município, né? A Polícia Militar possivelmente vai atuar a pé e as equipes da Guarda Municipal motorizados com viaturas e motocicletas, até pela questão do número de pessoas que circulam nessa região da cidade e também pelo grande volume de agências bancárias e casas lotéricas que nós temos especificamente na Avenida Brasil e seus entornos. E uma outra região aqui da cidade que preocupa bastante é a região da Vila Portes, ali próximo à Ponte Internacional da Amizade. A gente sabe que a circulação de pessoas é intensa ali no local, principalmente agora no final de ano, né? Compra de presentes, gêneros alimentícios, nessa região específica. Porque a gente sabe ali que tem a parte da BR-277, que é de responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal, mas também tem os entornos. Como é que está sendo programada ali alguma operação? Há alguma operação especial para essa região da Vila Portes também? Na região da Vila Portes, nós temos, por parte da Guarda Municipal, uma equipe do policiamento comunitário, né, a Regional R6, e temos as câmeras de vídeo monitoramento que estão instaladas na sede da Guarda Municipal, e especificamente em torno da Ponte da Amizade e toda a adjacência da BR-277, perímetro urbano, as câmeras de segurança são operadas por servidores da Polícia Rodoviária Federal. Desde o início do ano, nós firmamos um convênio com a Delegacia de Foz do Iguaçu e um policial rodoviário federal faz a monitoria dessas imagens e solicita o apoio tanto da Guarda Municipal quanto da Polícia Militar, que também estão trabalhando junto ao vídeo monitoramento, no entorno, justamente como você falou. Casos em que haja pessoas em atitude suspeita, nós podemos deslocar as viaturas para fazer a abordagem e dar essa resposta. Mas fica a dica aí para as pessoas, para os compristas, né? As dicas de segurança, né? Não comentar que está levando dinheiro, não contar dinheiro em público, né? Não pedir informações para pessoas que não conheça e principalmente se precaver, né? Fazendo tomando essas providências aí, certamente você não será alvo de bandidos. Não se deslocar sozinho, sempre, se possível, estar em mais pessoas e evitar contar dinheiro em público, porque isso é a forma que o indivíduo que vai delinquir, ele sabe que você tem o dinheiro, então ele vai tentar vitimar você num roubo, né? E há também aquela situação das vans com placas paraguaias. Que problema que temos aqui na fronteira com relação a isso, né? Vans que são utilizadas aí por supostos transportistas em que acabam acontecendo assaltos. Enfim, a recomendação é que esse transporte, além de irregular, ele é perigoso. Recomendação de que as pessoas não peguem esse tipo de transporte ali perto da ponte? A recomendação, o ideal seria que as pessoas deslocassem com o transporte coletivo, que tem todo um regramento por parte do FOSTRANS, mas essa fiscalização do transporte irregular aí já é com uma competência do órgão de trânsito do município, né? A Guarda Municipal também apoia, mas o ideal é principalmente as pessoas terem essas dicas de segurança, Guilherme. É não comentar que está levando grande quantidade de dinheiro, não contar dinheiro em público e, se possível, não andar sozinho, andar em mais pessoas, né? Região do Porto Meira, nós até entrevistamos o pessoal da Associação Comercial e Empresarial do Porto Meira, aqui nas ondas da CBN, eles estão bastante preocupados com a questão de vários assaltos registrados ali na região da Avenida Morenitas, que é uma das principais vias comerciais da área sul da cidade. Houve uma reunião também, a Secretaria Municipal de Segurança Pública, órgãos da administração se reuniram com os representantes do Porto Meira para definir ações para essa área da cidade? Alguns dias houve uma reunião entre os comerciantes, né? e não houve a participação dos órgãos de segurança porque não fomos convidados, né? Aconteceu uma falha de comunicação e não se fizeram presentes nem o comando da Guarda Municipal, nem a Secretaria de Segurança e a Polícia Militar também não foi porque não fomos informados. Mas tão logo tomamos conhecimento que houve essa reunião e que o clamor da população ali era por mais segurança, houve um incremento das ações de segurança pública naquele bairro especificamente, com a alocação de mais viaturas, mais motocicletas e as rondas mais constantes, né? E posterior tivemos uma reunião, aí sim oficial, fomos convidados e participamos, e o anseio da população era que se fizesse a manutenção desse policiamento que já havia sido incrementado na data posterior à primeira reunião. Isso está sendo feito, nós firmamos um compromisso com os comerciantes de manter esse trabalho de segurança preventiva. E lembrando que ocorreram essa série de crimes e muito possivelmente foram praticados por uma quadrilha. E na data da reunião a Polícia Militar havia feito a prisão de indivíduos naquela região, os quais confessaram que eram os autores de muitos dos crimes que haviam sido registrados naquela ocasião, naquele local. Então, com a prisão e a retirada de circulação desses elementos, muito provavelmente a redução dos números ocorrerá. Lembrando também, Guilherme, que essa época do ano, onde ocorre a maior circulação de dinheiro, as pessoas saem para as compras, tem a questão do 13º salário, o comércio começa a ficar aberto até um período, um horário mais estendido, uma época do ano em que ocorre realmente eleva-se um pouco o número das ocorrências. Então, isso não apenas aqui, né? Em vários no Brasil inteiro. País, né? Então a segurança pública tem que ser dinâmica e tem que acompanhar. Se nesse período ocorre um aumento do número de crimes de roubo e furtos, vamos também dar uma resposta incrementando o policiamento e atacando os pontos mais específicos. A segurança pública ela trabalha com dados. Então, se nós temos uma maior incidência de registros de crime no local A, B ou C, nós temos que alocar as equipes no local A, B ou C. Por isso que é importante que toda vítima registre o seu boletim de ocorrência, porque a polícia, a guarda municipal, ela trabalha com dados. E é em cima dos dados que nós fazemos o planejamento do policiamento e as ações. E você me falava aqui um pouco antes da entrevista, até que além de todas essas regiões que nós falamos, haverá um incremento na segurança na região da Avenida Silvio Américo Sasdelli, República Argentina, enfim, as demais áreas comerciais dos bairros aqui de Foz do Iguaçu. E eu lhe pergunto agora especificamente quanto a um ponto que lamentavelmente voltou a ser notícia nesta semana, o Marco das Três Fronteiras. Houve um assalto ali no Marco das Três Fronteiras, inclusive as câmeras de segurança do estabelecimento registraram essas imagens. Das últimas vezes que eu fui ali no Marco das Três Fronteiras, eu me lembro que havia uma viatura da Guarda Municipal deslocada ali para aquela região para justamente aumentar o patrulhamento. Como é que a Guarda vai trabalhar? Vai acontecer um reforço ali nessa época turística também no Marco? Como é que vocês estão vendo a questão? A Guarda hoje ela trabalha com a filosofia de policiamento comunitário, lembrando que a missão constitucional da Guarda é a preservação do patrimônio público, bens, serviços e instalações. Mas nós sempre auxiliamos a segurança pública do município e assim vai continuar a ocorrer. Então, nós temos uma regional de policiamento comunitário no bairro Porto Meira que atende inclusive o Marco. Então, é uma viatura com uma equipe 24 horas ali atendendo os próprios municipais e auxiliando na segurança preventiva. Posterior ao fato, tão logo que tomamos conhecimento desse crime, deslocamos até o Marco das Três Fronteiras, conversamos com a proprietária da loja e ela nos disse, olha, foi um caso assim bem diferente, porque a viatura da Polícia Militar estava parada aqui, deslocou, na sequência a viatura da Guarda também veio aqui, ficou parada um pouco e deslocou, e assim que as viaturas saíram, eles cometeram o crime. Então essas pessoas já estavam monitorando o local e após a saída dos órgãos de segurança foram lá e cometeram esse bárbaro crime. Então, vamos fazer um incremento, já falei com o chefe da Regional Porto Meira e nós vamos colocar aí muito possivelmente uma equipe de moto para atender no horário mais crítico, fazendo a escolta desses ônibus de turista que deslocam até o Marco das Três Fronteiras para visitação e permanecendo ali enquanto tiver o fluxo até o fechamento para que a gente possa melhorar um pouquinho a segurança ali desse local. Temos poucos segundos antes do repórter CBN, mas eu vou lhe perguntar aqui a respeito do sistema de vídeo monitoramento da cidade de Foz do Iguaçu. No assalto ao Sicredi, por exemplo, a gente viu que as câmeras efetivamente funcionam. Como é que está em percentuais atualmente? Há câmeras com problemas ainda? Ainda estamos com alguns problemas técnicos, lembrando que ela é um sistema via rádio, Então, as câmeras, elas apresentam problemas de transmissão, voltam a funcionar, mas o processo licitatório já foi deflagrado e agora as questões burocráticas que temos que respeitar por força de lei, elas já estão sendo, as etapas estão sendo cumpridas e muito brevemente nós teremos 100% do sistema restabelecido. E essa resposta que você disse, o assalto do Sicredi só foi possível aí solucionar parcialmente graças às imagens que em tempo real podemos deslocar as equipes. Cleomar Farias, secretário municipal de Segurança Pública aqui em Foz do Iguaçu, muito obrigado por essa participação aqui na CBN. Obrigado e um abraço a todos.